Thank you. Solo Gun 9161, bom dia. Autorização Galeão 380. Temos autorizado o nível 360, copia, aguarda a coordenação. Copia, meu senhor. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola 5.0, primeira curva à direita, perfil de saída da Euleda Irume. Transponder 5067, controle em 119, decimal 8, Gol 1961. Cliente autorizado 360 para Galeão, conforme o plano, decola 10, curva direita da Euleda Irume. 5067 é o transponde, 1198 é o controle, o Gol 1961. Correto, cortejamento, reporta a posição na 1-1. Reportará quando pronto, obrigado.

Garcia, gol no 999.6. Gol 9996, reporta antes da Juliette. Oi, muito bom dia, o gol no 961, quanto espera dar no 0, pronto. No 961, a linha decola da 1-0, vento no 2-0 graus com 7 nós. Então, tudo a linha decola da 1-0, gol no 961. Uno 961, decolado aos 26, chame controle, 19.8, bom voo. 1198, muito obrigado, bom dia. Salvador Bosch, Schneider 6225, Schneider Bosch aprovado. Bom dia, Schneider 6225, livre pouso no 10, vento no 20 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 8. Livre pouso, 6225. É 225, solo aos 32, livre à direita, chame solo 121, décima 1. Ok, livre à direita, 121, obrigado. Schneider 6225 30 Taxi Alfa, reportando antes da Juliette. Ingresso 6225. Autorizado, posição 062.